Saudações, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Esotérica FM, amigos e amigas, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a Levir, que vocês acessam em www.levir.com.br, o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia, sempre a serviço dos nossos amigos e amigas, trazendo para vocês muitos textos e muitas palestras, áudios, inclusive aqui do programa Lux Esotérica, meus amigos, que está entrando no ar com mais uma edição desse programa que vai sempre ao ar aqui na Esotérica FM, de segunda a sexta-feira, das 21 até as 22 horas, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando aqui da espiritualidade humana, com a apresentação desse coordenador que vos fala, Osmar de Carvalho. E como sempre, meus amigos, agradecemos a sua audiência, o seu prestígio, daqueles que estão aqui ao vivo, se conectando conosco, aqui nesta egrégora espiritual de estudos, de espiritualidade. Também agradecemos a audiência daqueles que nos ouvem nas gravações, aqui no site da rádio, ou lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. Vamos proceder, meus amigos, à nossa vibração, à nossa meditação inicial, que abre esse programa, primeiramente elevando a nossa vibração, para que nós possamos realmente conectar o que existe de melhor e de mais elevado na nossa natureza, e também oferecendo esse canal para a mensagem dos mestres da grande fraternidade branca. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando uma posição confortável, mantendo a coluna ereta, descruzando sempre os braços e as pernas para que a energia possa fluir tranquilamente. Vamos relaxar o nosso corpo, abandonando o peso dos braços, relaxando os ombros, soltando qualquer tensão nas nossas pernas. Vamos relaxar também a nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. Em seguida, meus amigos, vamos apaziguar as nossas emoções, procurando respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. E vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. E vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, pulsa e envia vida a todos os pontos do nosso corpo. E com o poder da nossa mente, meus amigos, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz alva, como uma alvorada de luz espiritual, iluminando o nosso coração. Que essa luz se expanda, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Que essa luz se propague, se expanda pela nossa aura. E nesse momento, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes, queridos irmãos, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, também nossos contumazes ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM e aqueles que nos acompanham nas gravações, nos CD-ROMs. Uma vez mais, damos a todos nossa boa noite. E o programa Lux Esotérica, meus amigos, continua a sua saga, a sua jornada, procurando trazer aqui para vocês realmente informações realmente ligadas ao verdadeiro ocultismo, ao verdadeiro esoterismo, que sempre visa, meus amigos, trazer para a humanidade o caminho da autodescoberta, o caminho do autoconhecimento, o caminho do respeito, da fraternidade, indistintamente, meus amigos, sem fazer proselitismo, sem fanatismo, sem necessidade de impor dogmas e sempre tratando as questões com muita profundidade. E neste ciclo, meus amigos, nós estamos estudando o livro de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia, este livro que foi publicado em 1891 e que foi uma tentativa de Madame Blavatsky de fazer um livro em perguntas e respostas e trazer assim uma compreensão mais direta, satisfazendo muitas vezes a curiosidade, aqueles anseios, aquelas realmente dúvidas que precisam ser sanadas, que muitas vezes realmente invadem o coração das pessoas, meus amigos, enquanto elas não vêm as suas indagações, as suas perguntas respondidas, elas não abandonam aquele estado de inquietação, aquela situação em que o nosso espírito fica capturado, meus amigos, por uma dúvida cruel. Porque a dúvida, meus amigos, é uma expressão da nossa mente mortal, da nossa mente inferior. E o homem que fica preso na dúvida, meus amigos, não pode realmente progredir para o campo da verdade. Então, quando vocês tiverem dúvidas, é muito necessário pesquisar, é muito necessário investigar, mas quando se trata de assuntos espirituais, meus amigos, que são temas subjetivos, temas internos, realmente fica uma dificuldade maior, porque aí nós temos que buscar, meus amigos, mais fundo. Não vai ser num texto, não vai ser num livro, não vai ser numa palestra, numa conferência, num retiro espiritual, mas sim vai ser no recôndito, meus amigos, do nosso coração. Nós precisamos desenvolver aquela luz interna, meus amigos, que dissipa as dúvidas cruéis que muitas vezes fazem com que a nossa mente fique até abalada, meus amigos, desconfiada, e assim seja presa fácil, meus amigos, de falsas respostas, de falsos sentimentos que muitas vezes são implantados na nossa consciência. Mas no dia de hoje, meus amigos, eu gostaria de trazer para vocês aqui um material diferente de Blavatsky, que não está nesse livro A Chave para a Teosofia, mas o que nós vamos falar aqui hoje é motivado, meus amigos, por essa data magna, meus amigos, que na verdade não é um só dia, mas é a chamada Semana Santa, meus amigos. A Semana Santa, que é o momento mais elevado da liturgia cristã, católica, e que traz em si, meus amigos, grandes retrospectos, grandes realmente grandes lembranças, meus amigos, e memórias de uma verdadeira espiritualidade, e principalmente nos faz recordar daquele grande mestre, meus amigos, a quem muito da cultura judaico-cristã que está vigente no Ocidente deve realmente a sua fonte, meus amigos, de luz e de calor e de afeto espiritual, que é o Mestre Jesus, meus amigos. Em nenhum momento do ano tanto se fala em Jesus, tanto se lembra do seu nome, e realmente eu acho que é uma tarefa nossa, meus amigos, de aprofundarmos algumas questões com relação a isso, o porquê dessa Semana Santa, o porquê do advento de Jesus, o porquê da sua paixão, meus amigos, da sua morte, da sua ressurreição. Porque se essas datas, meus amigos, são feriados nacionais no nosso país, se no passado isso foi aprovado pelo Congresso Nacional ou foi proposto pelos governantes, é porque isso realmente tem uma importância capital para a nossa cultura, e nós não devemos jamais jogar a nossa cultura fora, meus amigos. O esoterismo também está presente no cristianismo, meus amigos, e isso deve ser relembrado sempre. O cristianismo não é uma religião sem esoterismo, sem mistérios, sem aprofundamento, sem um lado oculto, sem um lado que merece realmente uma investigação mais profunda. Quando nós encerramos as nossas atividades aqui, nossos programas do ano de 2009, nós encerramos exatamente falando sobre o mistério do Natal, meus amigos. Isso há alguns poucos dias da data que ficou fixada como o aniversário de Jesus, meus amigos. E naquele último programa, que inclusive está aí disponível para vocês ouvirem aqui nas gravações no site da rádio, lá na seção de áudio da loja esotérica virtual, nós falamos exatamente, meus amigos, que esta informação, meus amigos, precisa de quando foi o nascimento, e também dentro dessa semana que muito nos importa, que fala da morte e da ressurreição de Jesus, meus amigos, essa informação não estava e não está perfeitamente disponível, meus amigos. A Bíblia, que é a fonte magna, a fonte maior da religião cristã, não declina, meus amigos, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e também não afirma que ele nasceu no dia tal e qual. E aí nós tivemos a oportunidade de falar para vocês, meus amigos, de que a história, meus amigos, a historicidade da presença do Mestre Jesus na humanidade, ela realmente foi adaptada, foi trazida ao conhecimento público, transformada já como um mito, meus amigos. O mais poderoso mito, e quando nós dizemos mito, meus amigos, não usem a compreensão moderna de mito, aliás, a compreensão popular de mito, de que mito é uma invenção, de que mito é uma falsificação de alguma coisa. Isso é uma compreensão errada, meus amigos, do que é mito. Hoje existe até o termo mitômano, né, que é dado àquela pessoa que inventa histórias, que conta coisas que realmente não existem. Isso, meus amigos, não é a perfeita compreensão do que realmente seja o mito. O mito, meus amigos, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma história, meus amigos. O que pretende transmitir o mito é uma verdade tão profunda, uma verdade tão transcendental, que ela não cabe, meus amigos, apenas na descrição dos fatos. E a grande verdade, meus amigos, do mito aqui foi adaptada à vida de Jesus e também de outros grandes salvadores do mundo, é aquela realidade, meus amigos, da grande, meus amigos, da poderosa relação que existe entre o nosso planeta e a estrela mais próxima, que é o Sol, que é não só a fonte da vida física, meus amigos, mas também é a fonte da vida espiritual do nosso planeta e desse sistema solar. Existe uma relação energética, uma relação espiritual, uma relação que é ontológica, meus amigos, ontogenética, que tem a ver com a essência do que nós somos e da origem desse planeta. E quando, meus amigos, seres de envergadura espiritual como Jesus, como Buda, como um Osíris no Egito, meus amigos, como um Quetzalcoatl aqui no México, meus amigos, e mais de 40 grandes heróis e salvadores do mundo que tiveram as suas histórias, meus amigos, adaptadas para descreverem não só a vida física de um homem, meus amigos, mas para que eles corporificassem a história do mito solar, meus amigos. O mito solar, que é realmente o mito mais importante, mais onipresente em todas as culturas humanas, meus amigos, antigas e modernas. Mito para o qual foram construídos inúmeros templos, inúmeros observatórios como Stonehenge, como Angkor Wat na Ásia, como cultuavam os egípcios, como cultuavam os sumérios, os babilônios, os persas, meus amigos, também os povos antigos, as grandes civilizações das Américas, né, os maias, os incas, todos eles conheciam, meus amigos, essa profunda verdade. E para ensinar essa verdade, meus amigos, a história, a historicidade dos grandes salvadores do mundo, esses homens que periodicamente vêm trazer uma vez mais aquela mensagem divina e elevar o coração humano uma vez mais a Deus, meus amigos, a história real desses homens é adaptada, meus amigos, nos contos, nas histórias, para que ela se ajuste, meus amigos, ao calendário dessa relação profunda que o nosso planeta tem com o Sol. E as datas magnas, meus amigos, desse calendário solar, dessa relação, essa circunvolução que o planeta Terra faz ao redor do Sol e que pela inclinação do nosso planeta com relação ao seu eixo provoca a mudança das estações, provoca a diminuição ou aumento da atividade celular das plantas e também na vida dos animais e, obviamente, na nossa vida, meus amigos, do ser humano. Então, aí é uma questão de calendário. Então, sempre o nascimento desses salvadores do mundo, quer seja Jesus, quer seja Buda, quer seja Osíris, quer seja um Tammuz na Pérsia, todos eles e muitos outros, meus amigos, têm o dia do seu nascimento sempre colocado no solstício de verão, meus amigos, para nós que estamos aqui no hemisfério sul, e solstício de inverno para o hemisfério norte. Mas, tirando essa questão de hemisférios, meus amigos, hemisfério sul, hemisfério norte, na verdade, esse momento do nascimento desses grandes heróis, desses grandes instrutores espirituais, meus amigos, é um momento físico, meus amigos, em que o planeta Terra está mais próximo do Sol. É esta a verdade oculta, meus amigos, dentro desse calendário. É um momento em que o nosso planeta está mais próximo da sua vida física, do calor, da luz do sol, pois que todos os alimentos, meus amigos, que nós ingerimos, na verdade é a energia do sol transformada. Não existe outro alimento nesse planeta, meus amigos, a não ser os minerais com os quais nós repomos os nossos tecidos, a água, os minerais. A energia real, meus amigos, que nós consumimos comendo os alimentos ou comendo a carne dos animais, na verdade é energia solar. E, meus amigos, aqueles que enxergam mais profundamente, ou seja, aquelas pessoas espiritualizadas, ao olharem para o sol, meus amigos, não veem apenas uma estrela, não veem apenas uma lâmpada brilhando na negrura do espaço, meus amigos, mas sim, por detrás do sol físico está o sol espiritual, meus amigos. Está o espírito do Verbo, o espírito do Logos que rege, que emana toda a vida desse nosso sistema. Então, meus amigos, nessas comemorações desse calendário, aí é que está a lógica, meus amigos, dessa festa de Páscoa, meus amigos, dessa festa da Sexta-feira Santa, ou então nessa festividade que é comemorada na Quinta-feira Santa, meus amigos, que é exatamente o dia que nós estamos hoje participando da missa da Quinta-feira Santa lá na Fundação Centro Teosófico Raja. Realmente meu coração foi muito tocado e eu realmente me senti compelido a partilhar com vocês estas apreciações, esse conhecimento com relação ao lado oculto, meus amigos, desta festividade, destas festividades que estão se realizando no catolicismo, no cristianismo como um todo, nessa semana. E a Quinta-feira Santa, meus amigos, ela é também muito especial, porque é a comemoração, meus amigos, dentro do catolicismo, da instituição por Jesus do mistério da Eucaristia, meus amigos. E, na verdade, não é uma novidade, né? Jesus, na verdade, não inventou a Eucaristia, mas ele, na verdade, a reforçou, meus amigos, e a fundamentou dentro do cristianismo. Porque Eucaristia, meus amigos, que é aquela cerimônia máxima dentro da liturgia cristã, católica, meus amigos, significa ação de graças, meus amigos. É uma ação em que o ser humano reconhece, meus amigos, essa fonte da vida, essa fonte da espiritualidade e essa fonte também da vida material e espiritual. E é por isso que a missa, meus amigos, ela é uma festividade também que pertence aos cultos solares, meus amigos. Aqueles de vocês que nunca ouviram sobre isso, por favor, procurem se informar mais, porque vale realmente muito a pena. Blavatsky nos explica no seu livro As Origens do Ritual na Igreja Cristã e na Maçonaria, que tanto maçonaria quanto o cristianismo têm os seus ritos baseados nesses cultos solares da antiguidade, onde as culturas, né, humanas, que eram obviamente totalmente ligadas à agricultura, meus amigos, ao cultivo da terra, extraindo da terra diariamente os alimentos e sentindo a força que existe no nosso planeta e nessa energia solar, foram eles, meus amigos, orientados pelos mestres espirituais, que começaram a cultuar essa descida, meus amigos, dessa energia solar, dessa energia física e ao mesmo tempo espiritual. Então, na missa, nós temos aquele momento chamado o ofertório, meus amigos, onde são depositados ou deveriam ser depositados sobre o altar aqueles haveres, aquelas plantas, aquelas frutas, aqueles alimentos que houvessem sido cultivados e colhidos durante a última safra. Pare então, meus amigos, invocar sobre eles a bênção divina, a ação de graças, meus amigos, reconhecendo que neles está a força divina. Mas também, meus amigos, através da hóstia, através do pão e do vinho que Jesus abençoou, que Jesus santificou, e como ele bem o disse, meus amigos, e que foi motivo da leitura do nosso Evangelho nessa data desta quinta-feira santa, Jesus tomou o pão e o dividiu e disse aos seus discípulos: tomai e comei, pois este é o meu corpo. E assim, meus amigos, ele se identificou completamente com a divindade solar, meus amigos. Porque isso não é uma metáfora literária, meus amigos. Ao comer o pão, nós estamos comendo um alimento que vem da natureza, ou do trigo, que transformou a energia solar em alimento. E Jesus, ao dizer "este é meu corpo", ele também se identificou com a própria divindade solar. O mesmo ele o fez com o vinho, meus amigos, quando ele distribuiu o vinho, as taças aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e disse a eles: tomai e bebei disto, pois este é o meu sangue. E aí também, uma vez mais, ele se identifica com a energia solar. E ele disse a eles: pois aquele que comer desse pão e aquele que beber desse vinho, este estará guardado, estará salvo para a vida eterna, meus amigos. Porque o Logos, o Verbo, a energia solar, esta fonte de sabedoria, de força, de energia, meus amigos, é a nossa origem e é também o ponto de retorno, meus amigos. Então, lamentavelmente, muitas pessoas participam desses ritos sem conhecer realmente a profundidade filosófica do que ali é dito, meus amigos. E como, na verdade, cada um de nós, seres humanos, está realmente imbuído também dessa verdade, meus amigos. Porque como nós fazemos aqui diariamente, meus amigos, dentro do coração humano, do coração do homem e da mulher, está também uma hóstia divina, meus amigos, uma chispa divina, porque hóstia, como ela é usada na igreja, meus amigos, o termo hóstia significa a vítima, meus amigos, aquela que é o grande vidente, aquele que é o grande espectador de toda a evolução e que fica preso na matéria, meus amigos. Dentro de nós, a própria divindade está encapsulada, está dentro dessa múmia que somos cada um de nós. Ela está esperando que nós reconheçamos que dentro de nós está o próprio Deus. Então, quando o católico comunga, meus amigos, com o objeto exterior, com o pão e o vinho consagrados, sobre os quais são invocados as energias solares, ele está fazendo exteriormente alguma coisa que ele deveria procurar fazer também interiormente. Não simplesmente ingerir com a sua boca, mas principalmente é entrar em comunhão com o seu espírito. Porque, como nós temos dito, orar, meus amigos, não é falar. Orar é, muitas vezes, abrir a boca, abrir a percepção do nosso espírito, da nossa alma, para receber, então, essa energia, meus amigos. Então, nesse momento magno, meus amigos, em que Jesus, ele, dentro daquela festividade judaica, meus amigos, ele tomou aqueles elementos e uma vez mais ele vivificou essa grande tradição, meus amigos, desse rito da Eucaristia, meus amigos, que segundo nos informam ocultistas de peso como Charles Webster Leadbeater, como Geoffrey Hodgson, como a própria Madame Blavatsky, de que esses ritos, e especificamente o rito eucarístico, ele é de uma antiguidade que se perde na noite dos tempos, meus amigos. E esse rito, originariamente, ele foi instituído pelo chefe da Fraternidade Branca nesse planeta, aquele grande dignatário que é conhecido como o Grande Iniciador Único, meus amigos. Ou, como ele é chamado na Bíblia, de Melquisedeque, o grande sacerdote do Altíssimo, né? O rei de Salém, a quem os patriarcas do judaísmo prestavam as suas homenagens, porque a superioridade da sua consciência era incontestável. Então, é em Melquisedeque, ou é em Sanat Kumara, como conhecem os orientais, o grande chefe da Fraternidade Branca nesse planeta, meus amigos, aquele que está realmente há milhões de anos velando pelo progresso espiritual da humanidade, foi ele que verdadeiramente instituiu esse rito. E ele é renovado periodicamente e sempre o ser humano estará a comemorar, meus amigos, essa Eucaristia, quer seja no formato cristão, quer seja no formato maçônico, quer seja no formato Rosa Cruz, egípcio ou indiano, ou aqui das tradições das Américas, meus amigos, mas todos os povos com verdadeira iluminação espiritual comemoravam, meus amigos, a Eucaristia, a descida da força espiritual de Deus na forma da energia solar até os nossos alimentos. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, meus amigos, e vamos trazer aqui uma mensagem, meus amigos, uma resposta que Blavatsky deu a um correspondente dela, que enviou-lhe uma carta e perguntou-lhe sobre o Mestre Jesus, meus amigos, aquele mestre a quem muitos de nós tem uma devoção tão profunda. E vocês vão ver como existe realmente um status muito profundo de Jesus dentro da Fraternidade Branca, coisa que nem sempre é muito falada. Então vamos encerrando aqui, meus amigos, o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje, e vamos fazer aquele intervalinho, vocês vão ficar com a mensagem da Loja Esotérica Virtual e dentro de instantes retornaremos aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, meus amigos. Sim, meus amigos, voltamos aqui ao vivo com o programa Lux Esotérica desta quinta-feira, a Quinta-feira Santa, meus amigos. Estamos aqui na véspera do feriado, da Sexta-feira Santa, desse feriado prolongado, e já aproveitamos o ensejo para informar a todos que amanhã não haverá o programa Lux Esotérica, só retornaremos na próxima segunda-feira. Mas no dia de hoje nós tivemos o prazer de estar, como nós dissemos, lá na Fundação Centro Teosófico Raja, em Itapecerica da Serra, e tivemos a oportunidade de dar um fraterno abraço ao nosso querido irmão Raul Branco, que estará fazendo lá um seminário sobre os ensinamentos de Jesus e a vida espiritual no dia a dia, meus amigos. Então vocês que quiserem ter aí um contato direto com o Raul Branco, meus amigos, saibam que ele está aqui em São Paulo. Estará amanhã, dia 2, sexta-feira, dia 3, sábado, e domingo, dia 4, lá na Fundação Centro Teosófico Raja, fazendo um seminário, onde vocês podem ir lá e frequentar essas aulas que ele estará dando. Uma diária lá com almoço incluso sai por R$30. E não sei se ainda há acomodações para hospedagem, porque lá no Centro Raja também é possível se hospedar para ainda ficar mais tempo num local extremamente aprazível, uma chácara que tem instalações magníficas, sala de vídeo, sala de palestras, uma biblioteca de esoterismo com mais de 5 mil exemplares, que a gente fica frustrado porque não consegue ler quase nada lá durante os dias que a gente está lá. Sala de meditação, tem lá a capela da Igreja Católica Liberal, que eu sou o reitor lá dentro dessa fundação, e realmente um local maravilhoso de se conviver, de comungar com a natureza e com a presença do nosso querido irmão Raul Branco, que chegou de Brasília no dia de hoje e que mandou um abraço aqui para os nossos ouvintes, nós que fizemos aqui o estudo sobre o livro do Raul Branco, Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã. Então, meus amigos, se vocês quiserem mais informações sobre esse evento, onde estará o Raul Branco, que acontecerá de amanhã até domingo, entrem no site da Fundação Centro Teosófico Raja. O site é www.centroraja.org.br. www.centroraja.org.br. Vocês terão todas as informações lá sobre as diárias e como chegar lá na estrada de Tapicerica, pertinho do Rodoanel lá que acabou de inaugurar. É uma pena que não há saída lá da estrada de Tapicerica e entrada direto no Rodoanel, porque acabou de ser inaugurado lá exatamente ao lado. E também, meus amigos, agradecemos aí a presença, a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo, também aqui nas gravações, em outros horários. Agradecemos muitíssimo também o seu prestígio, também nos CD-ROMs que virão a ser distribuídos aqui com esse programa. E temos que relembrá-los que está em promoção aí no site da rádio, também na loja esotérica virtual, os 3 CD-ROMs que já foram editados aqui com os nossos programas, com O Lado Oculto das Coisas, O Caibalion e Os Ensinamentos Esotéricos de Jesus. 3 CD-ROMs, meus amigos, pelo preço de 1. Promoção que vocês devem aproveitar para ter esse maravilhoso material e também auxiliando aqui na manutenção da rádio e também de outras atividades que nós desenvolvemos. Agradecemos aqueles que adquirirem esse material aí conosco. Mas vamos continuar falando, meus amigos, sobre esse tema maravilhoso, nesse momento realmente de extrema religiosidade que está marcado no nosso calendário, meus amigos, e é feriado nacional, e vocês poderiam se perguntar, né? Mas então, se o nascimento de Jesus foi marcado em 25 de dezembro para coincidir com o momento em que o planeta está mais próximo do Sol, meus amigos, e essa Semana Santa, essa Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, meus amigos, que era comemorado pelo judaísmo, que é comemorado pelo judaísmo, por que que ele é uma data móvel, meus amigos? Não sei se vocês sabem, o domingo de Páscoa, que obviamente acaba fazendo calcular também as festividades cristãs, a Sexta-feira Santa, a Quinta-feira Santa, toda a quaresma, meus amigos, que são os 40 dias antes da Páscoa e antes da quaresma, o carnaval, que é tão importante na cultura brasileira, né? Ele é marcado, meus amigos, pela primeira lua cheia, né? O primeiro domingo após a lua cheia, após o equinócio que acontece nessa época do ano, meus amigos. O equinócio de outono aqui no hemisfério sul. Então vocês veem que é uma data totalmente cósmica, uma data solar, pois o equinócio é o momento em que há uma perfeita, um perfeito alinhamento da inclinação da Terra com relação ao eixo da sua circulação ao Sol. Então, equinócio quer dizer noites e dias iguais, meus amigos. E também, dentro da circulação do planeta Terra ao redor do Sol, é um momento que vai ganhando, então, o planeta, ele vai ganhando o maior distanciamento, meus amigos, da presença do Sol. E é por isso, então, que a morte, meus amigos, de grandes personagens da espiritualidade humana, como a morte de Jesus, como o desaparecimento de Osíris, meus amigos, e tantos outros heróis e salvadores do mundo, são comemorados exatamente nessa época, né, desse domingo depois, né, da lua cheia, após o equinócio, e que isso está presente no calendário judaico, que é quem ajuda a calcular, então, o domingo de Páscoa, que todo ano acontece numa data diferente, né? Cai num domingo, num dia diferente, e isso, obviamente, não é a maneira de você comemorar, meus amigos, o desaparecimento, de você relembrar o desaparecimento de um homem. Mas aí está o mito solar em pessoa, meus amigos, porque tanto o seu nascimento quanto a morte de Jesus, no caso que nos interessa aqui para analisar o cristianismo, é uma data móvel, uma data cósmica, que indica realmente, meus amigos, que a importância de Jesus ele já foi importante, meus amigos, pela mensagem, pela sabedoria que ele trouxe, as instruções, a iluminação que ele deu aos seus discípulos. E quando, meus amigos, homens muito mais sábios do que nós podemos imaginar também elevaram a historicidade de Jesus a essa associação com o mito solar, ainda tornaram Jesus algo muito mais poderoso e praticamente indestrutível, meus amigos, porque ele nos faz lembrar com esse nascimento no solstício, com essa morte depois do equinócio, nos faz lembrar realmente da fonte de tudo, de toda a vida, de toda a energia, que é o sol espiritual oculto, meus amigos, por trás do sol físico, que por si só já é tão belo, já é tão energético, já nos dá tanta vida, mas por trás do sol físico está o sol espiritual, aquele sol cujo brilho, meus amigos, corresponde à função cardíaca que existe no nosso corpo. Então, o corpo do homem, na verdade, é uma miniatura do sistema solar, e o sol, meus amigos, do nosso corpo é o nosso coração. E é por isso que ali está localizada a chispa divina. Da mesma forma que a divindade está oculta por dentro e por trás e além do sol físico, também do nosso coração, meus amigos, que pulsa cerca de 70 vezes por minuto, dentro dele e no seu plano espiritual está a nossa chispa divina, que nos conecta com o sol. E há que se saber, meus amigos, que o sol, essa estrela maravilhosa que temos a iluminar o nosso sistema solar, ela pulsa também como os nossos corações. O sol pulsa uma vez a cada 11 anos, meus amigos. Óbvio que é um ritmo mais lento do que o dos nossos corações, que pulsa 70 vezes em média por minuto, mas o nosso coração, ele é um simulacro. Ele é o microcosmos representando o macrocosmos, que é o sol físico e espiritual. Mas vamos falar aqui, meus amigos, desse texto interessantíssimo, meus amigos, que foi publicado na revista O Teósofo, né? O The Theosophist, volume 4, número 10, de julho de 1883, meus amigos, muitos anos antes de ter sido escrito a chave para a teosofia. Blavatsky já editava o The Theosophist, isso lá na Índia, né, já na sede da Sociedade Teosófica. Então ela recebeu uma carta de um leitor dessa revista indagando sobre o status de Jesus, meus amigos. Então vamos ler para vocês aqui, vamos também comentar esse material que está nos escritos coletados de Blavatsky. São 15 volumes, meus amigos, de em média de 600 páginas, que contém a maior parte dos escritos de Blavatsky, né? Então nessa carta, nessa revista que Blavatsky registrou, consta exatamente isso que nós vamos ler. Em uma comunicação sobre o status de Jesus, um correspondente escreve: a longa sucessão de mártires que morreram pelo amor de Jesus é desconhecida na história do budismo. E ele pergunta: qual é a exata posição dada pelos Mahatmas, ou seja, pelos mestres, a Jesus na sagrada ordem dos adeptos, ou seja, na fraternidade branca? E ainda pergunta: teria ele partido da terra? Jesus seria agora denominado um Dayan Chohan, né? Ou um grande arcanjo, ou um Buda, ou um espírito planetário? E ele estaria agora realmente interessado ou preocupado com o progresso da humanidade sobre a Terra? Então foi essa a questão, né? Já que nós estamos trabalhando a chave para a teosofia, que é em perguntas e respostas, também trouxemos aqui uma outra pergunta, meus amigos, de um leitor que quer saber qual é a exata posição dada pelos mestres a Jesus na ordem dos mestres da grande fraternidade branca. E Blavatsky respondeu o seguinte: é sempre um martírio maior se viver pelo amor de um homem ou de um ideal do que morrer por ele. Este é um dos lemas dos Mahatmas, dos mestres. A posição dada por eles a Jesus, até onde saibamos, é a de um homem puro e elevado, um reformador que teria vivido em beatitude, mas que teve que morrer pelo que ele considerou como a maior herança dos homens, qual seja, a absoluta liberdade de consciência, que ele também, meus amigos, Jesus, foi um adepto que pregou uma religião universal, sabendo que não existe qualquer outro templo de Deus que não o próprio homem. Aquele de um nobre instrutor das verdades esotéricas, a quem não foi dado tempo para expô-las. Aquele de um iniciado que não reconheceu nenhuma diferença, exceto a moral, entre os homens, que rejeitou as castas e menosprezou a riqueza, o que preferiu a morte a revelar os segredos da iniciação, e de quem, finalmente, viveu cerca de um século antes do ano 1 de nossa vulgar e assim chamada Era Cristã. E com relação à indagação da questão dos Budas, né? Provavelmente porque esse missivista que se correspondeu com Blavatsky tinha, obviamente, uma religião asiática, provavelmente budista. Então, por isso que ele indagava com relação, uma comparação entre o cristianismo, Jesus e o budismo, e por que o budismo não reconhece Jesus, ou não verifica que na história do cristianismo houveram muitos mártires que apregoaram os ensinamentos de Jesus. E Blavatsky continua respondendo: não sabemos qual dos Budas nosso correspondente tem em mente, pois houve muitos Budas, Eles reconhecem nele, em Jesus, um dos iluminados, consequentemente, nesse sentido, um Buda. Mas eles realmente não reconhecem Jesus naquele Cristo descrito nos Evangelhos. Porém, tais questões dificilmente podem ser respondidas em um periódico público. Nosso correspondente parece ignorar o fato de que, embora vivamos na Índia, cercados por 250 milhões de seres humanos, naquela época, né, hoje a Índia tem 1 bilhão de habitantes, cuja devoção e reverência aos seus respectivos deuses e avataras não são menos intensos ou sinceros do que o do punhado de cristãos que nesse país rendem graças ao seu Salvador. E mesmo sendo legal e considerado aceitável rir e abusar nas palavras e insultar de forma impressa cada um dos deuses e nossos irmãos pagãos, né, entre aspas, o jornal que presumir negar a divindade de Jesus e falar sobre ele como faz de Buda ou Krishna, perderia imediatamente seus direitos e veria contra si o levante do clamor público de seus assinantes cristãos. Infelizmente, tais são as ideias cristãs de justiça e fraternidade. Isso, meus amigos, está publicado nos Escritos Coletados de Blavatsky, volume 4, nas páginas 603 e 604. E realmente é uma alegria, meus amigos, nós vermos o esclarecimento, meus amigos, que Blavatsky tem com relação ao Mestre Jesus, porque muitas pessoas que não conhecem verdadeiramente o pensamento de Blavatsky acham que Blavatsky era uma pessoa que era contra o cristianismo, meus amigos. Uma pessoa que não falava de Jesus ou que não dava o devido valor a Jesus. E isso não é verdade, e nós vemos com que carinho, com que dedicação ela respondeu a essa carta que lhe foi enviada, porque Blavatsky privava, sim, meus amigos, do convívio de mestres da Grande Fraternidade Branca. E, segundo relatos que chegaram ao nosso conhecimento, nas suas peregrinações, meus amigos, ela teve a oportunidade de conhecer o Ashram, meus amigos, o centro espiritual onde atualmente reside o Mestre Jesus nesse planeta. Então, Jesus não desapareceu desse planeta, meus amigos. Na verdade, ele se reencarnou algumas vezes depois daquela existência como Jesus, e isso hoje é amplamente divulgado no ocultismo, principalmente a sua encarnação imediatamente após a sua vida como Jesus, onde ele reencarnou como Amônio Sakas, meus amigos. Amônio Sakas, essa biografia, meus amigos, que traz, né, tanto interesse para os teósofos, né, que realmente procuram entender a verdadeira profundidade da filosofia de Jesus, meus amigos. Então, Amônio Sakas e outras vidas, meus amigos, que Jesus teve após a sua encarnação mais conhecida, né? Também como Apolônio de Tiana, meus amigos. Essa, inclusive, foi uma encarnação praticamente imediata. Apolônio de Tiana viveu cerca de 100 anos após, né, Jesus. E no final dessa resposta, meus amigos, ela realmente nos informa que o verdadeiro Jesus, meus amigos, o Jesus histórico, ele teria nascido, na verdade, 100 anos antes do que nos informa a história, que nos garante as igrejas. Na verdade, a historicidade de Jesus é muito anterior, e Geoffrey Hodgson, outro grande escritor teosófico, ele afirma, meus amigos, que Jesus viveu exatamente, nasceu há 115 anos antes do que as igrejas, do que a história nos diz, meus amigos. E é por isso que os relatos bíblicos, meus amigos, os relatos dos evangelhos, eles não têm uma precisão histórica que muitas pessoas gostariam que eles tivessem. A Bíblia não fala exatamente da data do seu nascimento, não indica nem o mês onde ele nasceu, nem o dia em que ele morreu, nem o mês que ele morreu, e deixa essa questão tão aberta, porque realmente não estava interessando e realmente eles, muitos realmente não sabiam quando essas coisas aconteceram. O que foram colocados nos evangelhos, na verdade, são os relatos das histórias, das instruções que o mestre deu, e muita coisa realmente foi acrescentada ali que Jesus realmente não falou, meus amigos. Muita coisa foi floreada, houve muita interpolação nesses textos. Até nos dias de hoje a gente vê que as traduções e as edições da Bíblia vão assim distorcendo muitas vezes o sentido da Bíblia, e a não ser aquelas passagens seminais, fica realmente difícil de encontrar o Jesus histórico ali. Mas nós encontramos sim a mensagem espiritual, o conforto da sabedoria do Mestre Jesus, que com certeza, meus amigos, esteve sim sobre essa terra. E como Blavatsky bem disse, foi um homem de elevada pureza, foi um iniciado da grande fraternidade branca, foi um adepto, meus amigos, que pregou a religião universal. E universal, a tradução que a gente tem dela é católico, meus amigos. Então, a religião de Jesus foi realmente a religião do amor, do perdão e principalmente, meus amigos, daquela liberdade intelectual que permite a cada ser humano investigar e buscar a sua própria espiritualidade. Porque como Blavatsky bem disse nessa resposta, ele reconhecia que não havia nenhum outro templo, meus amigos, verdadeiro para Deus sobre essa terra, que não o próprio homem, meus amigos. Que ele também foi um nobre instrutor das verdades esotéricas e que ele não teve realmente o devido tempo, meus amigos, para expô-las para os seus discípulos, porque ele foi realmente perseguido, meus amigos. E é lamentável que a humanidade tenha procedido assim, meus amigos, na presença de um mestre de tão elevada magnitude, ao invés de acolhê-lo, ao invés de recebê-lo, de ouvir, meus amigos, a sua mensagem antes de criticá-lo, e pior, antes de destruí-lo, a humanidade, lamentavelmente, foi contra o mestre e ceifou a sua vida, meus amigos. Pois ele realmente não reconhecia os poderes estabelecidos, quer seja os governos, quer fossem as castas, quer fosse a riqueza, meus amigos. Mas a única coisa que ele aceitava como distinção era a elevação moral dos indivíduos. Então fica aí, meus amigos, a nossa mensagem nesta Semana Santa, meus amigos, que no seio dos seus lares, meus amigos, as festividades que estão por aí sejam realmente cheias desse profundo significado. Ao lembrar de Jesus, que nós possamos lembrar dessa chispa divina que está em nós, e que esse calendário, meus amigos, que comemora essas festas, nos fazem lembrar da fonte de toda a vida e de toda a espiritualidade. E aqueles que têm a devoção pelo Mestre Jesus, saibam, meus amigos, que entre os orientais, entre os mestres orientais, Jesus é considerado um Buda, ou seja, um ser iluminado, plenamente realizado. Então, para ele, é totalmente válida o envio da nossa devoção e do nosso amor. Então, a todos vocês, meus amigos, desejamos um feliz feriado prolongado, com muita paz, com muita harmonia, e uma feliz Páscoa, meus amigos, que vocês relembrem aqui a libertação do cativeiro, meus amigos, que os judeus tiveram no Egito e que era primitivamente comemorada pelos judeus, e que nós hoje comemoramos, né, a ressurreição de Cristo. Que nós lembremos, meus amigos, que essa libertação do cativeiro e que essa ressurreição espiritual que aconteceu com Jesus está por acontecer nos nossos corações. Nós devemos nos libertar do cativeiro da ignorância, do egoísmo, deixarmos de ser escravos das nossas paixões, meus amigos, e nos libertarmos e procurarmos a nossa cruz, meus amigos, carregá-la sobre nas nossas costas, buscando, meus amigos, transcender, e quando for a hora que nós possamos também ressurgir, meus amigos, numa nova forma, uma vez mais, realmente, temos a nossa ressurreição mística, nos tornando aquilo que nós já somos, a glória, a beleza do nosso espírito. Então, uma feliz Páscoa para todos vocês, meus amigos. Vamos fazer, encerrando esse programa, uma última vibração. Uma vez mais, fechando os nossos olhos, observando o batimento cardíaco. Sintamos, meus amigos e minhas amigas, no centro dos nossos corações, aquele brilho intenso, aquela chama cintilante, meus amigos, de amor espiritual, de luz da consciência, meus amigos, que brilha no centro dos nossos corações. Que essa luz ilumine, meus amigos, o nosso corpo, de dentro para fora, e que essa luz se projete sobre o nosso caminho, abrindo, então, meus amigos, a senda para que nós possamos trilhá-la. Vamos, nesse momento, procurar, uma vez mais, uma conexão com a nossa chispa divina, procurando compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja. Que nós possamos, meus amigos, poder retornar aqui na próxima edição desse programa com muito carinho, com muita felicidade, com muito entusiasmo, continuando aqui a nossa tarefa, a nossa saga aqui, como disse o nosso querido ouvinte Laurindo, de levar até vocês, meus amigos, nossos comentários sobre os melhores textos do ocultismo. A todos desejamos uma boa noite, um bom repouso, que vocês tenham um maravilhoso, muito calmo, meus amigos, muito harmônico, junto aos seus familiares, nesse feriado prolongado, que ele seja oportunidade de crescimento espiritual. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Lux Esotérico. Então, a programação da Esotérica FM vai prosseguir com as suas músicas, trazendo para você sempre muito boa música e aqui às noites muita sabedoria para a sua alma. Um grande e fraterno abraço para todos meus amigos, até segunda-feira na próxima edição do programa Lux Esotérico.